solidária, ligada ao movimento e à associação Movimento Vida, que toda a gente sabe que tem origem, que foi a partir do nosso conterrâneo Carlos Martins e devido ao problema que afetou o seu filho, o Gustavo. E hoje também quero agradecer aqui a disponibilidade do Miquel Carreira. Eu peço que eu queria pedir desculpa se nós já abusamos um bocado dele, mas eu acho que pelas instituições que ele visitou, vale a pena. São instituições que se diferenciam-se nesta cidade, na minha cidade, ao liderança, e por isso quero dizer, Miquel, mesmo se abusamos um bocado de ti, eu quero pedir desculpa, mas não foi essa a nossa intenção. De qualquer maneira, deixar aqui duas. O Miquel, hoje temos aqui, o Miquel vai ser a grande estrela do nosso cartaz, como sabem, é o homem mais top que vamos ter no nosso cartaz, temos outros artistas, mas o Miquel vai ser o nosso grande cartaz. E é um cartaz bonito, logo porque tem esta vertente, que é uma vertente da Expo Solidária. Vai ter todas as IPSFs presentes, vão estar também muitas empresas presentes, mas acho que vamos fazer a recolha de medula em colaboração com a Associação Movimento de Vida, também com o Instituto de Sangue, e por isso Oliveira do Hospital vai fazer aqui uma grande festa, que não é só uma festa, mas é sobretudo um ato de solidariedade em relação a pessoas do país que precisam. E Oliveira quer desafiar toda a região, toda a nossa região, a participar realmente neste nosso evento. Deixava aqui uma palavra para o Sr. Diretor da Expocar, o Diretor-Geral, que é o Dr. José Francisco Rolo. O Dr. Francisco Rodrigues é o Diretor Executivo, o homem que lida com as inscrições e com toda a sua estrutura, e a professora Graça, que é o responsável pelo programa cultural. Nós temos objetivos, e esta feira também, e esta mostra da nossa indústria, do nosso comércio, prende-se com o seguinte: aquilo que nós queremos é fazer uma grande feira em termos de região. Este ano até modificámos as datas. As datas foram modificadas por uma razão extremamente simples. Também quisemos que os nossos imigrantes, entrámos com ela até 5 de agosto, para que os nossos imigrantes pudessem também participar, e porque temos um número de imigrantes espalhados pelo mundo, e muitos que estão cá de férias, também pudessem ter acesso a esta nossa feira. O número de expositores, nós temos um investimento, esta feira vai ter um investimento da parte do município à volta de 60 mil euros, será a diferença entre a receita, a despesa e a receita, será um investimento, e terá também outra coisa, terá em vista, devido à crise que o país assola, os nossos preços de entradas, vai haver um preço de 4 dias gratuitos, inclusive o último dia, queremos que seja um grande dia de uma festa que assolte os nossos talentos, vão ser entradas gratuitas com mais 3 dias, e depois os preços nos sábados, onde vai ser o Miquel Carreira, vai ser 3 euros, e todos os outros dias vai ser 2 euros. E estes preços têm a ver realmente para participar as pessoas, para que as pessoas vão, porque são preços que estão a ter em conta. Por isso, Miquel, desejo que faças uma grande atuação, que tenhas aqui uma grande casa, porque o teu talento merece, e nós vamos ter muito orgulho de todos te recebermos bem e proporcionarmos-te a dar um grande espetáculo. É muito das festas que tens aqui no Oliveira do Hospital, como pudeste perceber, e com certeza a nível do país, vais ter com certeza uma casa cheia, e a vida de artista nem sempre é fácil, como viste hoje à tarde. Muito obrigado a todos.